que cura és o Senhor, que nos cura és o Senhor, que cura. Tu és o Senhor, que cura. Thank you.